Sala Simpatia está mais uma vez no ar. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Começando com a música que Sérgio Sampaio fez pro Robertão. Roberto, liberta seus direitos. Zizi Posse, Meu Velho Blues. Meu amigo, um dia eu ouvi maravilhado no radinho do meu vizinho seu rockzinho antigo. Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar. Todo povo brasileiro nunca mais deixou de dançar. E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar mostrar meu blues pra você cantar. Foi inútil. Juro que tentei compor uma canção de amor, mas tudo pareceu tão fútil. E agora que esses detalhes estão pequenos demais, até o nosso calhambeque não te reconhece mais. Eu trouxe um novo blues com o cheiro de uns 10 anos atrás, que penso ouvir você cantar. Mesmo que as mesmas portas estejam fechadas, eu pretendo entrar. Mesmo que minha mulher, depois de me escutar, ainda insista que você não vai gostar. Mesmo que o gerente, o assistente ou o inteligente ainda não me queira acreditar, vou fingir que tudo isso não é nada e que um dia ainda em plena praça eu posso me encontrar. Blues tão rico, só que não esconde mais que o meu pobre coração está ficando um tanto quanto aflito. Deve estar pintando o tempo em que você começa a gravar o seu próximo disco. Eu queria tanto ouvi-lo cantar. Eu não preciso de sucesso, eu só queria ouvi-lo cantar, meu pobre blues, e nada mais. É tão simples. Agora Tom Jobim interpreta Fernando Pessoa. O mundo é tão fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Autopsicografia. Pega e leva aí, que eu vou falar o agora, hein? A viola, pô. Lindo toque. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. 98.3. Rádio Campeche. Tente contar 10 motivos pra não envelhecer. Tente imaginar todo estilo que viria crescer. Deixa de ser. Pense bem, amigo, esse limite pode nem existir. Saiba que também correr perigo às vezes pode convir. Chame seus colegas pra fazer algo que pode surgir. a poesia num pedaço de pão. Faça das ideias um momento de improvisar um som. Você pode juntar generosidade e percepção. Vamos percorrer um corredor e dominá-lo de cor. Arriscar, arriscar sem pudor. Pois afinal de compor é virar fulor. Sinto o peso dos seus versos, meu amor. Melodia tão precária, mas enfim, vale a pena porque vais até o fim. Muita coisa e nada, mas muito é feito pelo treinamento. Por isso, ninguém será bem sucedido se se poupar, se só mergulhar fundo nos temas maiores. E se não estiver em condições de, às vezes, se empenhar até o extremo por causas insignificantes? Cuidadoso. Bem devagarinho, você esquece de... se o céu um dia escurecer, ou a plantinha que morrer, te resta fechar as janelas. A história que você vai ler, com um beijo que vai receber, vai me acordar fazendo. Armação, Marilisa, Sinara, do canto, comigo tem Fitofonia, 7 da noite ao vivo com Rosa e Sinara, programa psicodélico. Beijo Peca na escuta, Daniel from Rio. Salve pro João Selva, vai tocar hoje, curtiu a publicação no Facebook, agora Curumim, Esperança, depois Gilberto Gil com Jorge Maltner, interpretando Mutante. não queira dar um passo mais largo que as pernas podem dar. Não se iluda com um beijo, com uma frase ou um olhar. Não vá se perder por aí. Não vá se perder por aí. Somente quem se perderá é que se salvará. Não sei, só sei que quero perder-me por aí, como quem se perde, se fragmenta por entre estrelas, galáxias, átomos, constelações, micróbios, amebas, nebulosas, quasares, e só pedindo para tu me amares. Vem, vem, vai. Cuidado, meu amigo, não vá se estrepar. Não queira dar um passo mais largo que as pernas podem dar. Não se iluda com um beijo, com uma frase ou um olhar. Não, não vá se perder por aí. Não, não vá se perder por aí. Não vá se perder por aí. Não vá se perder por aí. Você está sintonizado numa frequência comunitária 98.3 Rádio Campeche, há mais de duas décadas de múltiplas vozes. Eu trago essa carrapeta, muqueca de siri, carrego desde 2006, desde 2018 aqui na Rádio Campeche e desde 2019 no B-Studio. Agora Dona Zica, pegadas, daqui a pouco a gente conversa. Passos cansados, descompassados, noite adentro, pegar. do abismo, no meio fio, mera miséria, beira do nada, beira do abismo, no meio fio. Quartinho do programa de hoje, Moqueca de Siri, a garrapeta mais inusitada das galáxias. Ô Marlene, tira o tico pra dançar. Ouvimos Zizi Posse, meu pobre blues, meu inglês Copacabana, música de Sérgio Sampaio, sobre Roberto Carlos. Aí Tom Jobim interpretou de Fernando Pessoa, autopsicografia, graviola, lindo toque. Bárbara Eugênia com Dani Barra, cuidadoso. Curumim, Esperança, Gilberto Gil com Jorge Maltner. Uma delícia, birimbau com violino, não vou me perder por aí. Dona Zica, pegadas. E no fundo estamos ouvindo Jazz Cigano Quinteto com a corda maravilhosa de Amandu Costa. Coração Liviano, Paulinho da Viola. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca é com U e que U. Toda quinta, 7 da noite, com o estúdio aberto, ao vivo, em 98.3 MHz FM, frequência modulada, em rádio analógico. E também pela internet, essa rede proprietária de comunicação. radiocampestre.com.br. E sim, tem o app também no Google Store. Começar o segundo quartinho com 5 a seco, interpretando Itamar Assunção. Depois, Thiago Nocarato, Nacarato, com Fran, estreiam aqui. Eles falam sobre o Flamengo. Prometo, Zé, que não vou falar sobre o Flamengo. Ainda mais tarde ainda tem o pedido do Zé. Me deu um esculacho que eu não toquei rock santeiro. É. O rock. No programa sobre Gil. Então vai rolar hoje. Lá pro final. Sempre esqueço, mas domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Valeu! Esse é o Mar do Posto 9. Eu sou também motorista, fui trocador motorneiro antes de ascensorista. Tenho dom pra costureiro, parada tiloscopista, com queda pra macumbeiro, talento pra adventista. Agora sou mensageiro, além de paraquedista, às vezes mezzo engenheiro, mezzo psicanalista, trejeito de batuqueiro, aveia de repentista. Já fui peão boiadeiro, fui até tropicalista. Outrora fui bom goleiro, hoje sou equilibrista. De dia sou cozinheiro, à noite sou massagista. Sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista. Me calo feito mineiro, no mais, vida de artista. Passageiro, eu sou também motorista, fui trocador motorneiro antes de ascensorista. Tenho dom pra costureiro, parada tiloscopista, com queda pra macumbeiro, talento pra adventista. Agora sou mensageiro, eu sou de um paraquedista. Fui trocar mezzo engenheiro, mezzo psicanalista. Tenho dom pra pastoreiro, areia de repentista, com queda pra boiadeiro, talento pra digalista. Na vida sou passageiro, eu sou também motorista, fui trocar mezzo engenheiro, antes de ascensorista. Tenho dom pra costureiro, aveia de abaixo a crista. Me calo feito mineiro, no mais, vida de artista. América Latina, sou o mar e todo o sal, sou a rosa pequenina, sou peixe e sou coral, sou no copo a cajuína, sou do leme ao pontal, sou no corpo a purpurina, sou do rio carnaval. Sou o que os meus olhos veem, o que eu consigo imaginar. Sou o que no papel escrevo, sou onde o vento me levar. Sou rebento, sou do mundo, sou Flamengo, toda terra e todo mar. Sou de santo, sou de axé, nossa gente toda fé. Água doce, areia fina, onde o vento me levar. Sou o que os meus olhos veem, o que eu consigo imaginar. Sou o que no papel escrevo, nas garças que se vê nos manguezais. Eu tenho penas, corto meus ais. Sou bicho feito pela natureza. Ai, não faz assim comigo não. Sou mangue sapateiro, quase aberto em floração. E a predação, não deixa não. Bico teus olhos, bico tuas penas. E eu com minhas penas vivo só. Ouvi um vento soprar, um vagalume acender, um raio relampejar, garça nascer. Vem, só vai, voou, foi, foi. Fiz o que foi, mas não foi. No mangue foi se amoitar. E Martim, pescador, bem te vis, quando os vejo, eu me ponho a invejar asas que Deus nunca me deu. Pra voar do jeito que meu amor, vê se não me condena. Careço de pena. menina sou eu ou não sou? Eu xodó sou, não sou. Diz que sim, faz favor, mente um pouco pra mim. Meu coração é um manguezal ameaçado de extinção. Sou jamais da polixo, não maltratar, não deixar não. Poucos que eu tenho estrupiado, escorregando na paixão. Tem dó de mim, meu querubim. Não faz assim, que coisa ruim. Meu coração destrambelhado quer sair da contra mim. Ora de sim, se contradiz, faz que não vai, diz que não. Foi tudo em mim, não faz assim, tem pena de eu voltar aqui. Que meu amor desacoitado está carente de perdão. Apoia no Muqueca de Sirinho. Beijo, querida. Ouvi um vento soprar, um vagalume acender, um raio relampejar, garça nascer. Vem um sacoio, voou, foi, finge o que foi, mas não foi. No mangue foi se amoitar. E Martim, pescador, bem te vis. Quando os vês, vem, eu me põe mais invejar asas que Deus nunca me deu. Pra voar o jeito tá. De pena sou eu ou não sou? Teu xodó sou, não sou. Diz que sim, faz favor, mente um pouco pra mim. Meu coração, manguezal, ameaçado de extinção. Suja mais na boa, lixo não, bota, tá, não deixa não. Toma, escreve, estrupiado, escorregando na paixão. Tem dó de mim, meu querubim. Não faz assim, que coisa ruim. Coração destrambelhado que é saída contra mim. Hora de sim, se contradiz, acho que não vai, diz que não. Foi tudo em vão, não faz assim, tem pena de eu voltar aqui. Que meu amor desacoitado está carente de perdão. Oh, yeah. Agora dobradinha, Jorge Ben. Primeiro Claudete Soares. Depois Osmar Milito. Eles querem amar Rita Gipe. Deixa falar, deixa zombar, deixa brincar, pois eles querem é amar. Deixa falar, deixa zombar, deixa brincar, pois eles querem é amar. A gente fala, a gente zomba, a gente briga, mas depois ama, a gente fala. A gente zomba, a gente briga, mas depois ama. Eu não sei falar muito bem. Não, não, não, não, não. Mas sei falar bem de amor. Isso eu sei que sei. Falar, zombar, brigar e amar são as coisas desta vida que no amor não pode faltar. Por isso, deixa falar, deixa zombar. Deixa brigar, pois eles querem é amar. Deixa falar, deixa zombar. Deixa brigar, pois eles querem é amar. Eles querem é amar. Deixa falar, deixa zombar, deixa brigar, pois eles querem é amar. A gente fala, a gente zomba, a gente briga, mas depois ama, a gente fala. A gente zomba, a gente briga, mas depois ama, a gente fala. Zomba, briga, mas depois ama, a gente fala. A gente zomba, a gente briga, mas depois ama, a gente fala. A gente zomba, a gente briga, mas depois ama. Pois que nem dou, mas sujeita você. Sua beleza deixa a banda voar. A vida é curta, apesar de toda a luta, sigo firme na labuta para não pirapirar. A mãe não vê quando fica, para e chora, são amigo nessa hora pra peteca não cair. É sempre assim, uma mão lavando a outra ou não. A vida é louca, louca, louca de emoção. Qual é meu mano? Qual é minha mãe? Qual é meu mano? É minha mãe. Aí, meu parceiro, Se liga nessa resenha aí, viu? Tá aí cheio de graça, achando que nós não estamos te ganhando, não. Fica ligado, hein? Abre o olho. Ele senta no rabo e sem precedente aponta e julga. Esse bicho é malvado, tem língua de trapo e só quer me atrasar. Ele pesa bastante, mas nesse elefante eu vejo uma pulga. Ele some de fama e até come a dama já quis se deitar. Ele um dia me disse, pro resto da vida eu serei seu parceiro. E nem o dinheiro, esse nosso elo vai poder romper. Ele é muito sacana, tem o gênio de um bacuri. Meu compadre, a nossa amizade se encerra aqui. É vacilão, quis passar a pele em mim. Apunhala o próprio irmão, será que vai rir no fim? Não mosca não, pois o bicho vai pegar. Quero ver quando eu não estiver quem que vai te ajudar. É vacilão, quis passar a pele em mim. Apunhala o próprio irmão, será que vai rir no fim? Não mosca não, pois o bicho vai pegar e vai pegar. Quero ver quando eu não estiver quem que vai te ajudar. Senta no rabo e sem precedente aponta e julga. Esse bicho é malvado, tem língua de trapo e só quer me atrasar. Ele pesa bastante, mas nesse elefante eu vejo uma pulga. Ele some de fama e até come a dama já quis se deitar. Ele um dia me disse, pro resto da vida eu serei seu parceiro. E nem o dinheiro, esse nosso elo vai poder romper. Ele é muito sacana, tem o gênio de um bacuri. Meu compadre, a nossa amizade se encerra aqui. É vacilão, quis passar a pele em mim. Apunhala o próprio irmão, será que vai rir no fim? Não mosca não, pois o bicho vai pegar e vai pegar. Quero ver quando eu não estiver quem que vai te ajudar. É vacilão, quis passar a pele em mim. Apunhala o próprio irmão, será que vai rir no fim? Não mosca não, pois o bicho vai pegar e vai pegar. Quero ver quando eu não estiver quem que vai te ajudar. O Muqueca disse ali, vacilão. Aí meu parceiro, seu bloco já passou, viu? Abre o olho que a chapa vai esquentar, hein? E agora, lançamento desse monstro do piano, João Donato, disco novo. Ele estará em Curitiba com uma grande amiga, Cristina Eltarran, cantando. Meu sol em dó maior, meu tenho meu xodó, meu bem querer, meu tanto bom viver. Vem cá, vem meu bichinho, vem cá, meu xodózinho. Eu quero lhe dizer, eu gosto de você, comigo é mão na mão. Carinho é cafuné, onde tu tá, eu vou. sol em dó maior. Meu tengo, meu xodó, meu bem, meu bem querer, meu tanto bom viver. Vem cá, vem meu piscina, vem cá meu xodó. Eu quero te dizer, eu gosto de você. Segundo quartinho do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos de Itamar Assunção por 5 a Seco, Vida de Artista, Thiago Nakarato, Fran, Areia Fina, Canal Saboia, Escorregando, Claudete Soares, Eles Querem É Amar, e Osmar Milito, Rita Jipe, ambas de Jorge Benjor. Rubro Negro como eu, como nós, como todo mundo. João Selva e Flávia Coelho, meu mano, Piotti, Vacilão, João Donato, queridão, eu gosto de você. João Donato estará em Curitiba, junto com uma grande amiga, Cristina Ertahan, cantando com ele. Rodrigo Bétega, na bateria. No fundo, estamos ouvindo Joutro Mundo, Olhos de Sá. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Toda quinta, ao vivo, 7 da noite. No 98.3 da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Um abraço, Ábido, e todo mundo lá em Curitiba sintonizado. Depois dessa quebradeira aí, dobradinha de Tim Maia. Abre espaço na sala. Bora sacudir. Ainda tem Tião Carvalho, Derby, Stella Campos, Planet Ramp, Mini Box, Lunar, Gangue 90, Banda Ed. Ainda tem o pedido do Zé Klein. Lembrando que o Muqueca Siri é o primeiro no Ibope na Cova Funda. Olha o Jissá, Joutro Mundo. We'll be right back. Salve, Macau. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Sebastião Rodrigues Maia. Nobody can live forever, and everybody is the same. There we go. How we doing, man? What's happening? All right. Yeah, yeah, yeah. To understand that. There we go. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answers. Nobody can play but for real. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answer. Nobody can play but for real. There's no God, there's no heaven. There's no devil, there's no hell. There's no God, there's no heaven. Yeah. There's no devil, there's no hell. Don't you worry. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto.

Guilherme, Igor Zuka, Hulk, Doito Tron, Valoroso. Coração vazio, e vacinha da psil, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psil, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, e vacinha da psil, sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de. Do que tanto andar no mundo, do que tanto já voou, do que tanto andar no mundo, onde anda o meu amor? dor por cima, perguntando por meu bem. Depois Planet Rap interpreta Mutantes. Top, top. Beatbacks. Yeah. guitarra do Black. Beijo, Bernardo. De hoje, Tim Maia, Nobody Can Live Forever, Canário do Reino, John Carvalho, Carcará, Ferve, Playboy Zuka e Brooks, Boitungão Valoroso, Estela Campos, Sabiá e Luiz Gonzaga, Bios Beck, Vamos Embora para Marte, Planet Ramp, Top Top, e no fundo estamos ouvindo Mini Box Solar, Amarelaço. Abri com o Lira, parceria dele com Fábio Trumer, da banda Ed, que vem depois na sequência, entre eles Gangue 90, Viva Júlio Barroso, a parceria dele com um babaca que eu não vou nem falar o nome, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Ela vai dançar. Ela vai dançar a noite inteira. Vai, vai, vai. Ela vai cantar todas as músicas. Vai, vai, pra desfazer. Pra desfazer a dor desfazer a dor e refazê-la. Quando a nossa flor se abrir inteira e mais, mais. Quando a nossa cor era vermelha e mais, mais. Pra se fazer o amor a vida inteira. E a vida inteira, amor, satisfazê-la. Olha só essa menina que balança, vejam só. Olha só essa menina que balança e dança só, vejam só. Ela vai dançar a noite inteira, vai, vai, vai. Ela vai cantar todas as músicas, vai, vai. Pra desfazer, pra desfazer a dor. Pra desfazer a dor da quarta-feira. Pra desfazer a dor, pra desfazer a dor e refazê-la. Nos lençóis da cama, bela manhã, no jeito de acordar, a pele branca, gata, garota. Quarto Agora a banda Ed, Sofia Freire, outra parceria de Fábio Trummer com Lirinha. Lirinha do Cordel do Fogo Encantado, Trummer, banda Ed. Na veia. Vestido vermelho e a sua boca. Eu vou cantar pra saudade descer na minha cabeça e comandar sua festa. Aquele cheiro, som, imagem do seu corpo incendeia. Saudade vem correr na minha veia. Na veia, amor. Na veia. É como a luz da lua que atravessa a parede da cadeia. Clareia. Mais forte que o sol. Quando a saudade chega por seu batalhão e agita a cor de tantas bandeiras. Vou cantar aquele som da gente. Quando a saudade chegar com seu batalhão e agitadores de tantas bandeiras, vou rasgar o seu destino novo. Vou cantar aquele som da gente. Atravessa a parede da cadeia. Clareia. Mais forte que o sol. Quando a saudade chega com seu batalhão e agitadores de tantas bandeiras, vou cantar aquele som da gente. E quando a saudade chega com seu batalhão e agitadores de tantas bandeiras, vou rasgar o seu vestido novo. Vou cantar aquele som da gente. Lançamento, seu Pereira e coletivo 401, Paraíba. Agora sim, produção do brother Chico Corrêa. Só poesia salva. Mais amor, menos a minha. Fiz a tese do imperativo, sem aquela menina faz jejum intermitente, mas não é por opção. Presidente, pra melhorar a nação do seu planeta, quatro quartos, três suítes, e justo o seu não é não. adversidade tá esperando o busão. A outra menina pensa que o peso da bolsa reflete nas suas costas, demonstra indignação. Bolsas, cotas, absurdo, papai é o fim do mundo, é um esculhambação. Ela sabe que a poesia salva. Ela enxerga a luz no fim da treva. Entende que o patriarcado trava toda menina que não se atreva. No terreno onde sua enxada cava, ela tem que tirar muito mais pedra. E assim vai devorando palavras, sendo mais que exceção, quebrando a regra. Lendo poemas de Beris, no percurso diário dessa selva. Ela sabe que a poesia salva. Ela enxerga a luz no fim da treva. Entende que o patriarcado trava toda menina que não se atreva. No terreno onde sua enxada cava, ela tem que tirar muito mais pedra. E assim vai devorando palavras, sendo mais que exceção, quebrando a regra. Vai se arrepender. Pergunte. vai. Tenho os cabra, Alex Madureira. Antes foi Daúde, Canto de Ossanha. Agora vamos começar a atender o pedido do Zé. Rock Santeiro, o rock. Yeah. No último quartinho do programa ouvimos Lira, Lirinha, do Cordel, do Volto Cantado. Ela vai dançar, parceria dele com o Fábio Trumer. Uma terceira música que rolou com a banda Ed mais Sofia Freire, Na Veia. Gangue 90, Noite e Dia, Júlio Barroso e mais um escroto aí. Aí lançamento Seu Pereira e Coletivo 401, Só Poesia Salva, produça do brother Chico Correa. Um abraço, querido, saudades. Daúde, Canto de Ossanha, Totonho Escabra com Alex Madureira, Safadezinha. E no fundo estamos ouvindo a galera do São Vicente, Ensino Médio, show na Gema do Ovo, 2014, Rock Santeiro, Rock. Esse áudio faz parte do projeto São Vicente a Capela, iniciado pela doutora em música Patrícia Soares Santos Costa, no Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, Rio de Janeiro, ali embaixo do Cristo. Hoje quem está na frente é a professora Tatiana Machado. É muito lindo o trabalho. Tem um monte de coisa no YouTube para curtir, passar para as crianças. Valeu. SVEM 2014, você encontra facinho lá. Um disco inteiro. Um abraço, um upa a todos os envolvidos. E aí, tá aí, Zé Klein. Vamos encerrar com o Gilberto Gil cantando seu pedido, seu esculacho. Tenham todos uma excelente semana. Domingo tem repeteco do programa. Quinta-feira estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Paz, saúde, sorte, abraços, sorrisos, confraternizações, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Eu prometi pro Zé que eu não vou falar do Flamengo, pô. Valeu, até a próxima quinta. Arroba Muqueca Siri. Tempo. Esse Roger do Traje a Rigor é outro babado. É São Paulino ele, né? É, que bom. Outrora só cabeludo, agora o menino é tudo de novo no front. Outrora só rebeldia, agora soberania. Bem grande a gritar. Outrora pirado e louco, agora poucos insistem em negar-lhe o lugar. Outrora frágil autorama, agora três paralamas de grande carreta de som. Outrora simples bermuda, agora ultra vestidos de elegante ultraje a rigor. E o amor, e o amor, e o amor. vai querer dinamitar os trilhos da estrada. Onde passou passarada, passa agora garotada, destino ao futuro. Deixa ele tocar o rock, deixa o choque da guitarra tocar o santeiro. Nas novas manhãs, outrora o céu e o inferno, agora o saber eterno do velho sonho dos titãs. Outrora o reino do pai, agora o tempo do filho com seu novo canto. Outrora o monte Sinai, agora sinais da nave do Espírito Santo. O que é que você disse?